Olá, sou eu novamente. Esse episódio é só uma repostagem do vídeo que eu upei no YouTube sobre o iceberg dos gêneros musicais, em formato de áudio. Então se você acha que vai ser um episódio novo do podcast, e você já me acompanha anteriormente no meu canal do YouTube, não é um episódio novo, é só um reup. Se você não me acompanha e consequentemente nunca viu esse vídeo, é um episódio novo pra você. Como eu acho bastante interessante o vídeo, eu resolvi repostar ele aqui em formato de áudio, porque eu sei que tem pessoas que preferem ouvir um áudio do que ver um vídeo. Então ele tá aí. É só isso, aviso. Continue com o podcast / vídeo. Adeus. Olá, sejam bem-vindos ao meu primeiro iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje, iremos explorar o mundo dos gêneros musicais. Eu vou usar como base para o vídeo alguns icebergs que eu achei na internet sobre, e muito do que eu vejo e gosto nos vídeos do meu youtuber brasileiro favorito que fala sobre icebergs, o Semideus. Desde já, eu já recomendo bastante que, se você não conheça, você vá no canal dele, é um canal sensacional. Eu também vou evitar falar de gêneros muito famosos como pop, rock, funk e afins, porque eu pressuponho que você já conhece. Sem mais enrolação, vamos explorar o iceberg. O Nightcore é um subgênero da música eletrônica que ganhou popularidade na internet, especialmente entre os fãs de anime e cultura otaku. Ele é caracterizado por aumentar a velocidade e agudizar o tom de músicas populares. O Nightcore transforma faixas conhecidas em versões mais rápidas e energéticas. Essa manipulação da música muitas vezes é acompanhada por visuais de anime em vídeos no YouTube. O gênero surgiu inicialmente como uma comunidade de remixadores online e se espalhou rapidamente, ganhando milhões de seguidores ao redor do mundo. Apesar de algumas críticas em relação à autenticidade artística, o Nightcore continua a ser uma parte importante da cultura online e uma forma de expressão para muitos fãs de música eletrônica e anime. O Lo-Fi, abreviação de Low Fidelity, é um estilo de música que se destaca por sua produção de baixa fidelidade e atmosfera intimista. Originada da década de 50, com gravações caseiras independentes, o Lo-Fi ganhou popularidade nas décadas seguintes, especialmente entre artistas alternativos e independentes. A estética do Lo-Fi é caracterizada por gravações imperfeitas, com ruídos de fundo, distorções e uma sensação de crueza, que muitas vezes é considerada parte do charme da música. O gênero é diversificado, abrangendo uma variedade de estilos, como lo-fi hip-hop, indie-rock, lo-fi e lo-fi eletrônico, e é frequentemente associado a uma atmosfera relaxante e nostálgica. Com o advento da internet e das plataformas de streaming, o lo-fi experimentou um ressurgimento significativo nos últimos anos, tornando-se uma trilha sonora popular para estudar, relaxar ou simplesmente desfrutar de momentos de tranquilidade. O Eurobeat é um gênero musical eletrônico que se originou na Europa, especialmente na Itália, durante os anos 80. Caracterizado por suas batidas rápidas, melodias cativantes e letras energéticas, o Eurobeat rapidamente se tornou um fenômeno na cena de dance music europeia e ganhou seguidores em todo o mundo. Muitas vezes, ele também é associado a outros subgêneros, como o Italo Dance. O Eurobeat é conhecido por sua energia contagiante e seu apelo para a pista de dança. As letras frequentemente abordam temas como amor, romance e festa, refletindo a natureza otimista e vibrante do gênero. O Eurobeat também se tornou uma parte proeminente da cultura de anime e dos jogos de corrida, sendo apresentadas em séries populares como Initial D e Para Paradise. Ao longo das décadas, o Eurobeat continuou a evoluir e influenciar outros gêneros musicais, mantendo sua posição como uma das formas mais emocionantes e divertidas da música eletrônica. O acid é um subgênero da música eletrônica que surgiu nos anos 80, especialmente associado às cenas de house e técnico de Chicago e Detroit. O termo acid refere-se aos sons ácidos e distorcidos produzidos pelos sintetizadores analógicos, especialmente o Roland TB-303, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do gênero. As faixas de acid são conhecidas por suas linhas de baixo pulsantes, batidas hipnóticas e efeitos psicodélicos, que cria uma atmosfera intensa e envolvente na pista de dança. O acid teve um impacto duradouro na música eletrônica, influenciando uma variedade de subgêneros subsequentes e permanecendo uma parte importante da cultura de clubes e festivais em todo o mundo. O EDM, ou Intelligent Dance Music, é um estilo de música eletrônica que se destaca por sua abordagem experimental e inovadora à produção musical. Surgindo no início dos anos 90, o EDM é frequentemente associado a artistas que desafiam as convenções tradicionais de composição e estrutura musical, explorando novas técnicas de produção, texturas sonoras complexas e arranjos não convencionais. Alguns exemplos de artistas são Aphex Twin, Al Techery, Bots of Canada e Square Pusher. O termo Intelligent Dance Music foi originalmente cunhado como uma piada, mas acabou sendo adotado para descrever uma cena musical diversificada e inovadora, que continua a evoluir e inspirar artistas e ouvintes em todo o mundo. A música experimental é um termo amplo que abrange uma variedade de abordagens não convencionais à composição e performance musical. Diferente de outros gêneros mais definidos, a música experimental não se limita por convenções estilísticas ou estruturas pré-definidas, permitindo aos artistas explorar livremente novas ideias, técnicas e sons. Desde os experimentos pioneiros de vanguarda no século XX, até os artistas contemporâneos que utilizam tecnologia digital e novas mídias, a música experimental continua a desafiar e expandir os limites da expressão musical, combinando elementos de improvisação, noise, eletrônico, música concreta, EDM e muito mais. A música experimental é frequentemente vista como uma forma de arte radical e provocativa, que busca transcender as expectativas do público e provocar reflexão e contemplação sobre o próprio conceito da música. O hard bass é um gênero de música eletrônica que emergiu na Rússia e em países da Europa Oriental durante os anos 2000. Caracterizado por suas batidas pesadas, linhas de baixo distorcidas e elementos de música folclórica russa, o hard bass ganhou popularidade em festas e eventos de música eletrônica, especialmente entre os jovens. As faixas de hard bass são frequentemente energéticas e cativantes, com ritmos acelerados que combinam a dança. Além da música, o hard bass também se tornou associado a uma subcultura específica, com roupas e danças distintas, bem como uma estética visual marcante que inclui cores vibrantes e símbolos culturais russos. Embora permaneça menos conhecido em comparação com outros gêneros de música eletrônica, o hard bass continua a atrair seguidores dedicados e a influenciar a cena musical underground da Rússia e da Europa Oriental. O heavy metal é um gênero de música rock conhecido por sua instrumentação distorcida, ritmo acelerado e vocalizações poderosas. Surgindo na década de 60 e alcançando popularidade na década seguinte, o heavy metal se tornou um dos gêneros mais duradouros e influentes da música popular. As características distintas do heavy metal incluem riffs de guitarra poderosos, solos virtuosos, bateria pesada e letras muitas vezes relacionadas a temas sombrios, como fantasia, mitologia, política e rebelião. O gênero é diversificado, abrangendo uma variedade de subgêneros, como o thrash metal, power metal, doom metal e muitos outros, cada um com sua própria estética e identidade sonora. O heavy metal também é conhecido por sua comunidade de fãs apaixonados e sua cultura visual distinta, que inclui vestimentas de couro, tachas e imagens icônicas de metal. Ao longo das décadas, o heavy metal continuou a evoluir e expandir, mantendo sua posição como uma forma de expressão poderosa e muito emocionante para músicos e ouvintes em todo o mundo. Pirate Metal é um subgênero do Heavy Metal que se destaca por sua temática pirata, letras sobre aventuras marítimas e elementos musicais inspirados na música folclórica e naval. Surgindo no final do século XX, o Pirate Metal combina som distinto do Heavy Metal com imagens e narrativas inspiradas na era da pirataria, incluindo canções de marinheiros, batalhas navais e tesouros perdidos. Bandas de Pirate Metal frequentemente incorporam instrumentos tradicionais, como acordeons e violinos, em suas músicas, criando uma atmosfera vívida e imersiva que evoca os mares tempestuosos e os portos cheios de perigos. As letras do Pirate Metal podem variar de contos épicos de piratas lendários a relatos mais humorísticos e fantasiosos, mas todos compartilham uma paixão pela aventura e liberdade dos sete mares. Com sua estética única e divertida, o Pirate Metal cativa fãs de todas as idades e continua a ser uma parte vibrante e colorida do cenário musical do Heavy Metal. O Black Metal é um subgênero extremo do Heavy Metal que se destaca por sua atmosfera sombria, letras muitas vezes sendo relacionadas ao satanismo e vocais guturais. Originário da Escandinávia na década de 80, o Black Metal é conhecido por sua estética obscura, que muitas vezes inclui maquiagem corpórea, roupas de couro e spikes, e um ênfase na mitologia nórdica e no ocultismo. As letras de Black Metal frequentemente abordam temas como morte, paganismo, anticristianismo e a natureza, refletindo uma visão niilista e anti-establishment. Além da música, o Black Metal é muitas vezes associado a eventos controversos, como incêndios em igrejas e crimes violentos. Embora esses incidentes sejam amplamente condenados pela maioria dos fãs e artistas do gênero. Apesar de sua reputação controversa, o Black Metal atraiu uma base de fãs dedicada em todo o mundo e continua a influenciar outros gêneros musicais dentro e fora do espectro do metal. O Gore Grind é um subgênero do Grindcore conhecido por suas letras extremamente violentas e gráficas, muitas vezes focadas em temas como morte, gore, mutilação e horror. Surgindo no final dos anos 80 e início dos anos 90, o Gore Grind é uma fusão de Grindcore e Death Metal, caracterizado por vocais guturais, blast beats rápidos e guitarras distorcidas. As letras do Gore Grind são frequentemente escritas como grotescas e perturbadoras, retratando imagens gráficas de violência e depravação. O gênero é influenciado pela estética do cinema de terror e da cultura gore, e é muitas vezes associado a uma subcultura underground que valoriza a transgressão e a obscenidade. Embora possa não ser de agrado para todos os ouvintes, devido à sua natureza extremamente violenta, o Gore Grind tem uma base de fãs leal e continua a ser uma forma de expressão radical e provocativa para muitos artistas dentro da cena musical extrema. A Danger Music, também conhecida como música perigosa, é uma forma de arte sonora que desafia as normas convencionais de composição e performance musical. Criada pelo artista americano Dick Higgins na década de 60, a Danger Music envolve a incorporação de elementos de risco físico ou emocional na execução da música, como quebrar vidro, acender fogo ou realizar ações perigosas durante a performance. O objetivo da Danger Music é provocar uma resposta visceral e imediata no público, desafiando sua percepção da música como uma forma de entretenimento seguro e previsível. Embora seja uma forma de expressão radical e controversa, a Danger Music continua a inspirar artistas e explorar os limites do que é possível na música e na arte, questionando conceitos arraigados de beleza, harmonia e segurança. We'll be right back. As gravações de campo, ou field recordings, são uma forma de arte sonora que envolve a captura de sons naturais em ambientes do mundo ao nosso redor. Essas gravações podem incluir uma ampla variedade de fontes sonoras, como ruídos da cidade, sons da natureza, interações humanas e eventos ambientais. O objetivo das gravações de campo é documentar e preservar os sons únicos e efêmeros do nosso ambiente, oferecendo uma experiência imersiva e autêntica aos ouvintes. Artistas que trabalham com gravações de campo muitas vezes manipulam e combinam esses sons em composições musicais, instalações sonoras ou performances ao vivo, explorando temas como ecologia, paisagem sonora e experiência sensorial. Com o avanço da tecnologia de gravação e compartilhamento de áudio, as gravações de campo tornaram-se uma forma de arte acessível e amplamente praticada, oferecendo uma janela para o mundo sonoro que nos rodeia. O Japa Noise é um estilo de música noise que se originou no Japão na década de 70, caracterizada por sua abordagem experimental e extremamente ruidosa. Influenciada pelo movimento avant-garde japonês e pelo rock psicodélico ocidental, o Japa Noise é uma forma de expressão sonora que desafia as convenções tradicionais da música, utilizando uma variedade de instrumentos eletrônicos e dispositivos de processamento de áudio. Os artistas do Japa Noise criam paisagens sonoras caóticas e abrasivas, explorando os limites do som e do silêncio. O gênero é frequentemente associado a uma estética visual única e a uma cultura de performances intensas, com artistas como Merzbow, Mazona e Hanatarashi, ganhando reconhecimento internacional por suas contribuições para o movimento. Apesar de sua abordagem desafiadora e muitas vezes polarizada, o Japa Noise continua a ser uma parte vital da cena musical experimental japonesa e uma influência significativa na música noise do mundo todo. E esse foi o vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque ele realmente deu muito trabalho para fazer, desde o roteiro até principalmente a edição. Eu tô acabando de editar o vídeo agora, é 4:30 e eu tô com muita dor de cabeça. Deu muito trabalho editar isso, então eu realmente espero que vocês tenham gostado. E se é que você gostou, deixa like no vídeo para eu ver se eu continuo com esse tipo de coisa, porque deu muito trabalho. Obrigado e tchau.